São Salvador, aqui é o Bravo, Mike Bravo X-Ray, forma técnica, é bom? Seguinte, bom dia, Mike X-Ray. Você é o que? Andrew, zona 7, ano, chame-se Andrew, Recife, ano 28, decimal 35, caso negativo, 1, 2, 3, decimal 8. 1, 2, 2, 3, 5, negativo, 1, 2, 3, 8, bom dia. Atendimento correto, bom dia. Direto para Barreiros, 2221 graus. Charme 225, solo aos 39, libere direita, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 02. Direita, Alfa Juliette 02, Charme 225, Bom dia, 3153. 3153, 3, bom dia, tudo bem? Bom dia, sequência do som, tá operando? Ativo, cópia, seria aqui, tá pronto, cópia, 3253. Pronto, Golfo, pronto, cópia, informação Golfo, posição 7. 3153, ou 3-0 Galeão, via Aerozolo 44, Porto Seguro, apenas 9857, moço. Nível 340, saída Sanvo 1, transição Tóquio, primeira cor à direita, transponda 5020. Altimetria 9017, autorizado final do procedimento ILE 7609, em forma estabilizada. 2, 1 no chame centro Recife, 1, 2, 6, decimal 8, 5, caso negativo, 1, 2, 5, decimal 4, 5. 2, 6, 8, 5, 1, 2, 5, 4, 5, 4, 2, 2, 2, 1, bom dia, obrigado. Guardião 05, fora do solo aos 49, chave controle em 120, décima 8. 120, décima 8, obrigado. Está com 113 a bordo, com 24 horas e 34 minutos, saltar na galeão. Táxi a pátio Índia, ponto de espera, chame essa frequência para decolagem. Obrigado, via Índia, ponto de espera, chama a planta azul 5126. Aguarde ainda, mantenha 500 pés e guardião. Mantenha 500 pés. 2000 autorizado a alinhar e manter a posição no zero. Ali manter a posição no zero, azul, 2000. Como 093, salão 54, libera à direita, taxi via alta e chame antes da Juliette. 093, direita alta, vai tomar pra ver. Azul 512000, atualizada a decolagem, pistão 1-0, vento no 60 graus, via 29. Será 996, bom dia, sem identificação, disponível de voo 060 via chegada do Mais 1. 060, bom dia, senhor, será o 960. O 53, está na Campinas, 3 horas e 25, no 64. Taxi autorizado via parte principal Índia, no ponto de espera, chama nessa frequência para decolagem. Final 9972, desça para 2000 pés, altímetro 1097, está autorizado o final do procedimento, ele é sexo, pistão 1-0 e som estabilizado. 2000, chamará estabilizado, controle Salvador, azul 5126. Azul 5126, contatará a decolagem, subavia Arco 1 para nível de voo 360. Arbo 1, 3-0, você fala, gente. Será 9970, como veio que está indicado? 300, vai, será 9970. Tem sentido para 2509. 300, será autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 50 graus, 1019. Autorizado a decolar, pistão no zero, K3953. 053, decola 59, controle Salvador 1208. Lambda 153, bom dia, contato da decolagem, sob a via São Luna, para o nível de voo 340. São Luna, 340, informação. Aguarde. Se 997 tem feito plano de voo? Negativo. Da rota, não é isso? Afirmativo. Esquerda da rota. General 9970, reduza para 2309. Contra 153, autorizado o voo de outro líder. Federal 9970, desça para 3.010, altímetro 1097. Copiado, Brasil 05. Agora vamos coordenar. Eu chamo centro de safe, ano 28, decimal 8, caso negativo, ano 2000, decimal 0, e solicite a prova de teu voto, bom voo. 388, 2005, muito obrigado, bom dia, 4, 5, 1, 2, Chegou a 9972, complete o final do procedimento, chame todo em 1 no 8, do sinal 95. 395, obrigado, bom dia. Federal 9972, estamos avisando o localizador. Federal 9972, bom dia, pouso autorizado pistola 0, vento 150 graus, 619. Tente livre, pouso cabeceira 0, 9972. Federal 9970, deixa 2.000 pés, autorizado final do procedimento, ele é satisfeito, pistão nas horas de forma estabilizada. 9970, complexionado de procedimento, e chame o turno 198, decimal 95. Bom dia, sem identificação, está em contato com o radar 59.000 de Salvador, Luiz Direto TAP, para interceptar a chegada da Bomé de Uno e reposto no ideal de descida. Centro 153, chame centro Recife, em 128, decimal 35, caso negativo, 123, decimal 8. 235, bom dia, Centro Zona 53. Deixa para nível de voo 050. No faz 3, atenta a dois. Alfa, tipo, faz 3, atenta a 5, 0, 9, 9, 10. De voo Prazer, vou deixar o seu tipo. Bom dia, minha 225, pronto para cópia? Pronto, tá bem. Autoridade Brasília, Rio Verde Voo 380, conforme rota do plano peso Luna 7, subida Arboruno, LF, curva direita, código 5045 e o controle em 120, decimal 8. Correto, chama para puxa estacionamento, chama minha 225. Autorizado o plano para com fim de nível de voo 360, conforme rota dos planos. Subida Arboruno, Elefa. Primeira curva direita após a decolagem, pistão no zero. Código 5063 e o controle em 120, décimo 8. 175, deixa para 2.000 pés, altímetro 1.97. 2.000 pés, como 17, 27. 9.75 autorizado, final do procedimento LSX-3, pistão 1.0, informe estabilizada. Autorizado, LSX-3, da 1.0, informe estabilizada, 17. Movendo autorizado táxi, chame na Taxi Papá para ingresso. Contato sem identificação, contato radar passando no coral, vou direto para o Bomed para interceptar a chegada da Bomed e o número da taxa de envelhecida. Número 2 do setor, é o 4201. Avador, bom dia, Azul 2775, estabilizando a MLS, final de 8 milhas. Azul 2775, continua pressionando, só aguardando autorização de voo. Continua aguardando azul 2775. Direita aí, ponto de espera, chamando essa frequência para decolagem, chamando 225. 275, pouso deixa 4 mil pés via chegada bom, seu altímetro 1908. Oito, desce, descida. Azul 4958, deixa para nível de voo 050. 050, azul 4958. Solo aos 25, libera direita, solo Salvador 1209. Direita, solo 1209, azul 2775, obrigado, bom dia. Sul November, decola 26, controle Salvador 1208. Eu não sei se vocês passam essa velocidade indicada. Sim, gente se redução 2509. 4958 para interceptar o curso localizador curva direita na proa 045 e deixa para 3.000 pés, altímetro 1.018. 045 desce para 3.000 pés, confirma azul? 1.018. 1.018, 3.000 pés, azul 4958. 1.018, ponte, relaxa o governo da palavra 5.8. Atacando o 1.090, tenha 1.000 pés, corredor axé, aguarde para a ascensão. O V4958 tem condições de manter a velocidade até as proximidades do 1 e 4? Afirma 4958. Tente manter a velocidade ao número 1 na aproximação. Tente manter o 240, 4958. Decolagem Salvador 1208. Contato da banda decolagem sobre a via A1 para índice de voo 380. Taxi autorizado até através do portão 05, 1093, aguardando para seguir o táxi. O 9333 se dirige para 3309. Chamando a 225, aguarde, não mantém o perfil de saída. Sou o Salvador, bom dia, eu vou 1963 para o táxi, no seu dono, 47, autonomia, 3 horas e 20 minutos, até a Messias. Táxi à direita via Índia, ponto disperso, nessa frequência para decolagem, ou no 963. Para o táxi de via Índia, ponto para 1-0, quando o ponto chamado é 1-0. 1-0-9-3, siga o tráfego da companhia até o ponto de espera, relaxa, me solta para a decolagem. 5 autorizado vai de telefone. A questão de autorização na venda e transposição Agora, de 9 horas, menos de uma milha, passando o nível de voo 0502, está doido no teste, passa para 172. Fazer 4958, durante a posição de 12 horas, menos de uma milha, mantendo no meu teste, ponta passa 31. 74958. 1963, pronto, espera no lugar. 1963, a linha decola de imediato? Afirmo, 1963. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 50 graus, minha dúvida não. Livre decolagem, pistão no zero, 1963. Nós 0 9 3 muito ponto, espera. 0 9 3 muito ponto, espera. Eu estou vindo na venda e eu estou usando a subida para 105, eu posso ir xingando. Vou no 233 e vou utilizar a descida 2000 pés. 2000 pés, vou 233. Curva esquerda na proa 195. Esquerda 195, vou 233. Salvador, Cordial, bom dia, 2229, passarei. Passarei 2229, bom dia, sem identificação, vou direto do CAP, eu posso me dar o esquerdo. E CAP está no ponto ideal, 2229. Deixa para nível de voo 050. É, isso é 2229. Estabilizado o localizador 4958. Aí 4958, completo final do procedimento, chame o 118, decimal 95. 1895, ator, bom dia, 4958. 4958, muito bom dia, azul 4958, estabilizou o localizador. Azul 4958, bom dia, informe o vento no aeródromo 150 graus 99, ajuste de altímetro no 018, ou motorizado, pista 10. Como 963, decola aos 34, controle Salvador no 208. 208, Salvador, obrigado. Acordou na venda quando precisa estimada de pouso. Piado no 040. Subiu da São Bruno. 1963, contato radar, decolagem, suba via São Bruno para nível de voo 360. São Bruno 360, lá dentro. Taxa direita via Índia, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Direita ainda, ponte de espera, chama para decolagem, o azul 4201. Estucagem negativo no 2000, decimal 0.